na chuva tem que se molhar. Eu vou seguindo o meu caminho, quero te encontrar. Areia, agora já que entrou na chuva tem que se molhar. Basta eu olhar pra você e todo mundo vai ver que hoje estou pro que der e vier. Olhando nos seus olhos sei que você quer. Vem comigo, me segue que eu quero você. Amanhã pode ser que não dê, então não fica nessa, deixa acontecer. Se ligue, que a coisa agora é pra valer. Areia, se ligue, que a coisa agora é pra valer. Areia, eu vou seguindo meu caminho, quero te encontrar. Agora já que entrou na chuva tem que se molhar. Eu vou seguindo meu caminho, quero te encontrar. Areia, agora já que entrou na chuva tem que se molhar. Basta eu olhar pra você e todo mundo vai ver que hoje estou do que der e vier. Olhando nos seus olhos sei que você quer. Vem comigo, me segue que eu quero você. Pode ser que não dê, então não fica nessa, deixa acontecer. Se liga, se ligue, que a coisa agora é pra valer. Aêa, se ligue, que a coisa agora é pra valer. Aêa. Basta eu olhar pra você e todo mundo vai ver que hoje estou pro que der e vier. Olhando nos seus olhos sei que você quer. Vem comigo, me segue que eu quero você. Amanhã pode ser que não dê, então não fica nessa, deixa acontecer. Se joga galera, se ligue, que a coisa agora é pra valer. Aêa, se ligue, que a coisa agora é pra valer. Joga tudo!